06, na sua escuta, Lima Papa Mike. Controle todo, direto módulo Dark no 1 centena, solicita o nível 10, se está em condições visuais, estimado de posto permanente. Pagamos LED Tango Zulu, regra de voo modificada no 343, submantém 105. Tango Zulu. Controle, eu vou no 1984, desvio à direita da rota para o 085 por 15 minutos. 84, ciente. A Papapá Lima, Papa Mike, controle. Você escuta? E no POB? São dois no POB. 48, vou ter ponto de espera, aguarde. Mantenha para esperar o tempo, as dois. Apagamos Juliette, estamos no nível de voo 105. Para informação e alerta, chama o Centro Recife 126.85, alterna 125.45. 4, ciente. Sim, eu vou para o William. Então, William, 198, corrijo. 208, controle. 208. 325, bom dia. Sete com azul, devido ao tráfego de cordão no 7. Estou ciente, o azul 2770 informa que vai efetuar curva direita antes do perfil da decolagem, ok? Salvador, bom dia, gol 1731, informação papá, descendo até 150 na margem. 1739, aciona a identificação, desça para o 050 e a chegada Marim. Ok, até o 050. Alguma chance de após Pavog voar aí, tá? Aguarde, inicialmente mantenha a chegada. Ok, manterá a chegada. Então vou no 1739. Vou no 7. Vou no 184, chama o Centro Recife, 12685, alterna 12545. 285, 2545, bom. Tá livre, 210 com 4 nós. Viu decolagem azul 2770. Gol a Lima, tem na sequência. Lima tem no 0, gol no 642. Tá na região do Guatemi, cara. Para CGL, Serro Ruiz, Delta Lima, o Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, ciente, reporta visual com local CGL. Reporta visual. Bono 621, chama Centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251, 3225, obrigado. Bono Azul 48, no 208. 208, obrigado. Controle Salvador de Azul 2770. Azul 2770, contato radar na decolagem, subir mantém o nível 160 via saída coral. Via coral, na ascensão no 60, Azul 2770. Abatango Eco Tango Índia, seu estimado do pouso. Estimado, Ana, 5, 35. Copiado no 535. Controle, está estabilizado no localizador, o Bravo Alfa Tango. Bravo Alfa Tango, chama a torre 198-295. 195, Tango, bom dia. Controle, vou passar a coral, mas eu não acertando, levante do Bravo. Chuva leve sobre o campo, vento 200 graus com 2 nós, ajuste agora 1015. Reporte visual, Bravo Alfa Tango. Para visual, Tango. Bono 648, tráfego já livrou o eixo, 160 com 2 nós, decolagem autorizada. Livre decolagem, Bono 0, Bono 648. Patanguá, Tango Índia, qual é a proa ideal do destino? É, 376. Tango Índia está autorizado, voar direto do destino. Direto do destino, Tango Índia, obrigado. O Bravo Alfa Tango está visual com a pista. 1500, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Bravo Alfa Tango. Continua na aproximação, aguardando a autorização, Bravo Alfa Tango. 648 51 1208. 308, bom dia. Tango Lima, Quilo Bravo, 68 milhas do oeste do oeste de Salvador, chama o controle. Sim, Bel, 120, serviço radar encerrado. Bel, 120, Controle Gol, 1648, bom dia. Gol no 648, contato radar na decolagem, se mantém 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, 648. Alfa Tango, pouso autorizado, pista 10, pista molhada. 170 graus, 4 nós, ajuste agora 1015. Passivo, pouso autorizado, parte 5, passivo. Bravo, Alfa Tango. Pouso, pouso, parte 5, ciente, será instruído. Gente, Lima Papa Mike, escuta do controle. Salvador 6140, se estiver em funcionamento, bom. Autorizado é post-tax, né? 6140. Chamada para o táxi. Só Tango no sala 5-4, direito no 2-1-1. Direita 2-1-1, obrigado, senhor. Bravo, Alfa Tango. Paulo Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Bravo Alfa Tango. Desvou agora na Eco. Bravo Alfa Tango, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes para Juliette. A Alfa reportará antes da Juliette, já. Informa que é o Passo 5, tá? O Bravo Alfa Tango. Gente, Bravo Alfa Tango. Voo 1139, informa o tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo oeste, está passando 070, subindo para 080, PA34. Sentido 648. Paulo, pode ensinar o seu Bravo Alfa Tango, a localização da Juliette? Não estou conseguindo achar aqui nada, aqui. A próxima esquerda, ok? Ok, próxima esquerda, então. Você pode ingressar a próxima esquerda, vai contornar o pátio principal e reportar na Lima. Gente, a esquerda, então, contornar o pátio principal e reportará na Lima o Bravo Alfa Tango. Tango Índia. Submantém o 085, regra de voo modificada no 356. 356, voo no 648, chama o centro Recife, 126.85, alterna 12545. 2685, 2545, 648, boa. Livra o 060 para 050, gol 1739. Voo no 739, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado em LS X-Ray, repasse estabilizado. Autorizado, X-Ray da 1.0, desce para 2.000, 1.0, 1.5, camada estabilizada. Meia, 1 no passo 012, né? Nós temos 113, 113 a bordo. Vocês confirmam os dados, o 6140, por gentileza? Temos 113 a bordo, 1210, alterna Recife. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro 0115, continua 6140, boa viagem. Obrigado, até logo. Ingressar na Lima, Bravo Alfa Tango. Gente, Bravo Alfa Tango, ingressa Lima, após primeira direita na Mike. Reporte na Quebec. Hoje na Quebec, chama a torre 1895 para o cruzamento da pista. O Bravo Alfa Tango. Então, ativo, cruzamento aqui, pela Mike, após Mike, curva direita. Na Quebec, chama a torre 1895 para o cruzamento. Bravo Alfa Tango. Oi, bom dia, isso não é 6140, ponto certo. 40 ali aí, mantém a pista 10. Ali mantém. Aqui é 140, vento 140 graus, 029, autorizado a linha e decola. A linha decola, 6140. Salvador. O Bravo Alfa Tango está de Quebec, fica cruzamento. É o gol 094, vamos no 10, vamos para a extensão para a Fortaleza de Piloto. Canal livre, o Bravo Alfa Tango. Autorizado Salvador Fortaleza, via ordem do Panda, piso 119, pós Bangu, pós direto Abuco, nível de voo 370, saída Momo, transição Froti, decola a pista na zero, primeira curva à esquerda, adiciona 5153, controle 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, 370, piso 19, na... Vai a Bangu, depois a Bucuia Momo, com o Colão Cadete, com a Nascimento, com o ONU 531208. Teste confirmado, nível 370, ok? Pois sim, 370. Correta, ponte pronto, com o ONU 094. Amaral. Tráfego Salvador, bom dia, TAM 3191, informação Kilo, para... Galeão 340.4 no 05. Quatro, quatro, 3191. Quarenta. 08, avó. Controle, bom dia, 6140, decolou na pista. Galeão 40, contato radar na decolagem, se mantém 350 via saída PUCA. 350-6140. Autorizado Salvador Galeão, via rota do plano, nível de voo 340, decola pista no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, Irume, segue Open November 857, pós Mouso, Mike, Oscar, Lima, Serra e Uniforme. Aciona 5160 e o controle 120 decimal 8. Teste 391 para Galeão, nível 340 aprovado via rota do plano, decola da 10, Natael Leda, Irume, após o Super November 857, Mouso, 5160 é o transpondo, o controle 208, TAM 391. Correto, após pronto, TAM 3191. Porta pronto, obrigado. Papatango Exango Índia, mantém o nível 085. Para informação e alerta, chama o Centro Recife, 128.8, alterna 135.3. Romeu, Whisky, Charlie, Papá. desça até 3.510, com proa rotatória, mantenha-se com referências visuais, ajuste no 0 no 5. Desça Alfa, semana antes da Juliette, voo 73 Alfa. Antes da Juliette, confirmando. Autorizado, esquecendo de papá. Azul 4207, bom dia. Formação em curso Kilo, quadcópia. CDM ano 40, chamo centro Recife 126.85, alterna 125.45. Recife agora, obrigado, bom dia, 140. Azul 2770, 57 milhas do leste de Salvador, serviço radar encerrado. Chama o controle Lelso 201. Lelso 201, obrigado. Foram 739, Juliette, portão 07. Pedro, Juliette, portão 07. Prossiga Bravo, Alfa Tango. É, nós vimos o disponer rádio aqui na F-30, era, tá? Felicito o estacionamento novamente para ataque até a Bata. Este livro é só na reporte para ataque, Bravo, Alfa Tango. Preparado. Azul 4207, pronto, cópia. 4207, pronto, prossiga. Autoridade Salvador, Guarulhos, via rota do plano, seja o 10, pós pai, papá, alfa, índia, pós DCT, Bad, uniforme, mind, bravo, alfa, delta, após aerovia, Brigo 44 e pagode. Eu de voo 340, saída da El, Leda, Motiva, decola pistando a zero, primeira curva direita. Aciona 5163, frequência do controle 120.8. Azul 4207, de 320 da fila, autorizado para eles conforme rota, nível 340. Zulu 10, Piraí, DCT 1 Bairro, Zulu 44, Paguá. Decola pista no 0, em curva direita. Tael Leda, transição morte. Transição 563, controle Salvador 1208, Azul 4207. Correto, é após contas o 4207. Paulo Bravo, Fontana, está acionado. Pronto, o táxi até a barra. Bravo, Alfa Tango, reporte na táxi Papá. Papá, Bravo. Papá Tango, Vitali Max Ray. Aciona a identificação, desça para o 040 via chegada Bom. 040 via Bom. Batango Vitor Lima X-Ray, autorizado para o de Alagoinhas, para interceptar a chegada bom. Ok, para o de Alagoinhas, Vitor Lima X-Ray. Que é o Fox Hotel? Fox Hotel, Brasil. Papá. Alô, Salvador, Campo 391, pronto para o estacionamento. Bravo, Alfa Tango, prossegue táxi via pista até a Bata, reporte livrando a pista. Via pista até a Bata, reporte livrando, Bravo, Alfa Tango. Qual foi o carro que chamou pro pushback? É o TAN 319105, pronto, pushback sonar. Reporte táxi na 3191. Autorizando a porta táxi na 3191. Desça para 2000 pés, ajustando a 0115. 10015, desce até 2000 pés. Por 3, 1, Uniforme Fox, Fox é a pronto cópia. Autorizado voo local pelo litoral norte, 1000 pés, decola pichando a 7, primeira curva esquerda, corredor forte, afastando 20 milhas. Aciona 0117, o controle 120.8. Está ali, Max Ray, prossiga. Vou manter aí para mais 10 milhas o nível 100, estabilizado, para dar uma formação após a gente ter descido. Está ali, Max Ray. Zero única a bordo para acionamento, chame 2118, decimal 95, altímetro no 095, Fox Fox é a bojada. No 10, 7, reposte táxi, gol no 094. Paulo, livrou a pista, o Bravo, Alfa Tango, está no passe 4. Gente, Bravo, Alfa Tango, boa. Bravo, Alfa Tango, na escuta do solo? A intenção seria Bata ou 4-4? É Bata. Gente, a Bata seria a próxima esquerda, ok? Teria que passar um pouquinho da Taxiway e Oscar. Então, vai fazer o backtrack então, a gente vai entrar em direção à pista, autoriza, e vai ter a Bata. Gente, estou autorizado para seguir novamente até a Bata, que eu já posso te livrar na pista. Vou parar, vamos passar. Pode confirmar o Bravo Fatango, essa próxima aqui é a Bata? Afirma, próxima esquerda. Isso mesmo. Bom dia, vai liberar a pista. Bom dia. Batango Vitor Lima X-Ray, sim, hein? Sim. Controle, está autorizado o tráfego da zona V? 31998, autorizado LS X-Way, reporte estabilizado. Camará. Tá, Romeu Whisky, Charlie Papá, desça para 1510, ajuste Salvador no 0 no 5, reporta através de Paris. Também tem a zona agora no Google, ano agora no 5, vai informar através de Paris que o Whisky está no papá. A 3191, tarde autorizado, em frente, após Taxway India, ponto de espera, torre 118, decimal 95, altímetro 1095. A 3191, boa viagem. Frente, 1015, autorizado o táxi, em frente, após India, ponto de espera, 1895, tá? 3191. Bom, 014, para o táxi, somente 176, 330, Natal. 094, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera da pista 0, torre 118.95, altímetro 1015, igual no 094. Pátio, 118.95. Solo Salvador Azul 4207. Na escuta. 23 para pushback extramel. Aguarde Azul 4207. Torre Salvador, bom dia, tá 3191, ponto espera, 1-0, pronto. Quem te mantém, ponto espera? Mantém o ponto espera, 3191. Está estabilizado, tá 3191. 3198, chama a torre 1-895. 18, pronto. Salvador, ao seu 3198, boa, bom dia. Bom dia, 3198, autorizado, pouso, pista 10, 1180 graus, 6209, ajuste 1015. 1095, tem livre pouso na pista 10, ao seu 3198. Azul 4207, pushback, coordenação, equipe de solo, reporte táxi. Livre pushback, acionamento, coordenação do solo, reporte táxi, 4207. Viu após o tráfego na curta, ele mantém. 10 após o tráfego na curta, ele mantém, então 13 avião. Fox Sierra pronto? Pronto. 170 com 4 nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada para o Fox Sierra. Visão 98 no sol, 21, no direito, 211. Direito, 211, 319. Fox Sierra decolou aos 21, condição de iniciar a curva para cruzamento? Afirma que, vou iniciar. Livre. Alfa, 2LS, 319. Então, 391, informa o tráfego, cruzando o campo, vai prosseguir com o Pro Nordeste no 1000 pés. O vento é 160 com 5 nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 31, mano. O Sierra livrou o eixo da 1028. Consciente, chama o controle no 208, Fox, Fox Sierra. Bora 208, Fox Sierra, grato. Salvador, muito bom dia, é o Papa Uniforme, Fox, Fox Sierra. Uniforme, Fox, Fox Sierra, controle. Decolou 17 para o litoral norte, manterá 1 no 1000 pés, até 20 milhas, Sierra. Fox Sierra, ciente, 1 no 1000 pés, tudo no controle, ajuste na 0 no 5. Na 0 no 5, 1 no 1000 pés, manterá até 20 milhas, Sierra. Solo Salvador Azul 4207 para o táxi, seu vende 82, 4 horas e 50 de autonomia, ao Serra Galeão. Taxa autorizada à direita, via Índia, ponto de espera, torre, 198 decimal 95, altímetro 1095, Azul 4207. 1095, iniciando o táxi, via Índia, ponto de espera no zero, quando pronto, 1895, 407 graus, boa tarde, bom trabalho. Boa viagem, graças. 4, 5, 0, 1, 8, 6, 4, na identificação, desça para o 0, 5, 0, via chegada Mari. 0, 5, 0, via chegada Mari. Tem a possibilidade de voar em TAP ou duas, né, senhorita, para evitar uma formação aqui à direita? Bom, 8, 6, 4, qual é a proa do desvio? Zero 07880 080. Dois detalhes para trás, visual para o carro. Carro para trás, chama Torre 1 no 8, 9, 5. Já está dentro. Salvador, 3, 1, 0 para desvio. Confirmando 864, autorizado desvio 080. 864, afirmativo. 080. Controle, Fox, Fox Sierra, voltando. Fox, Fox Sierra, prossiga. Ah, irá manter 800 pés sobre o litoral devido a formações, ok? Fox, Fox Sierra, ciente. Salvador, com referência, Lima X-Ray, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 5, ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ok, ele se falou de 1000 com 1015, reportagem estabilizada no INS X-Ray, o Vitor Lima X-Ray. controle Salvador na 3191 de Corona Neo. 3191, contato radar fase 40, se mantenha o 340 via saída da EL. 340 via da EL, 3191. Comandante, vou ajudar, direto do Duna pro Little Max Ray, está por referência. Little Max Ray, mantenha o perfil. Até. Baixar travado? 4. Livre pouso, pista 97, o vento 160 graus, 07 nós, Whisky Charlie Papá. Recursão 97, Whisky Charlie Papá. É confirmando pro Gol 964, autorizado 050, seria? Afirmo 050. Bem. O 094, autorizado a decolagem de pistão, 0, vento 150 graus, 0612 nós. Livre decolada 10, voo 094. Azul 4207, após a rolagem 737-800 da Gula, ali mantém cabeceira no zero. A rolagem para a frente, ali mantém pista no zero, azul 4207. Voo no 864, após desvios, voo direto Duna. Após desvios, Duna 864. Bom, meu whisky Charlie Papá, você falou os 27, confirme apenas o pátio. Sente é PTA. Primeira direita, chance na frequência livre no corte, whisky Charlie Papá. Uno 094, decolou os 28, controle em 120, décimo 8. 1208, boa. Patrulha Salvador, 1094, boa. Uno 094, bom dia, contato radar, suba para o Nisa 370, saída Momo. Para o 37 na Momo, 1094. Azul 4207, autorizado decolagem pista 10, vento 180 graus, 05 nós. Decolagem pista no zero, azul 4207. É 6255, boa tarde, eu estou na identificação, autorizado direto do Duna, desça para o Nisa 050. direto Duna, 3050, chinês 6255, branco. Salvador é o 904? Salvador, 904. Prossiga, Gol 1094. É, 1094. Vou precisar de um desvio aqui, pro ideal é a 310 por 15 milhas para passar aqui entre dois caroços aqui, pode ser? Ali de desvio, Gol 1094. Após desvio, vou direto código. Após desvio, direto código. Muito obrigado. Subindo para o 37. Estabilizar, Salvador, Vitor Lima X-ray. Tango Vitor Lima X-Ray, complexa final, Espanha Torre, 1895. 3895, manda mais. 3191, está no centro Recife, 1251, e ao CERN, 13325. 2513325, 3191, bom dia. Em Salvador, bom dia, Azul 4207, cruzando 1200, na Dael. Azul 4207, bom dia, contato radar, subatório nível 340, autorizado direto Leda. 340 sem restrições, dá presente pro de Leda, Azul 4207. Voo 1864, desça para 2000 pés, ajuste 1015, autorizado a final ILS, reforço estabilizado. 2015, reforço estabilizado, X-Ray da 10864. O Gol 1094, aproando código. Alô, Vitor Lima, X-Ray, Salvador, na curta. Aproando código, código. Gente, o Gol 1094. É. Salvador, bom dia, Azul 40822, Azul 4082, bom dia, sua identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 060. Duna 060, 4082. Adão Victor Lima X-Ray, seu solo em Salvador 33, direito no 21, decimal 1. Segurança, direito no 21, obrigado. Solo Salvador, formação Victor Lima X-Ray, livrou, pátio 3. Victor Lima X-Ray, confirma o pátio? Pátio 3, seu operador X-Ray. Confirma o estimado no pátio 3? Confirma, senhor. Procede para o pátio 3, que é Alfa Kilo, pátio 3. Que é Alfa Kilo, pátio 3, o Vitor Lima X-Ray. Voo 1094, está no centro Recife, 12685 e ao CERN 12545. 2.800, 2.500, boa. Persiga a Fox Fox Terra. Para retorno a Salvador. Gente, reporte na rotatória visual com campo, Fox Fox Terra. para a rotatória visual com campo de terra. Voo 1864, confirme a proa. Tá, mantendo a proa do Índia-Serra, de pequeno desvio à direita para evitar uma formação muito grande aqui em cima de duna. Reporte estabilizado, voo 1864. Reportada, vai passar a meia milha à direita de duna, senhor. MA255, desça para 2.000 pés, ajustamos 015, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, chama 015, autorizada ILS, reporte estabilizado, MA255. Azul 4207, chama o centro Recife, 1251 e ao CERN 13325. Centro Recife 251, ao CERN 13325, azul 4207, bom dia. Azul 864. 1864, complete o sinal, chame a torre, 1895. 2954. Salvador, boa noite, 864, estabilizado, visual com a 10, baixado e travado. Uno 864, interior baixado e travado. Quanto à aproximação, tráfego ainda no estado, altímetro no 0, no 5. Para informação, pista já se encontra seca e não chove sobre o campo. Excelente, boa noite, 864. Agora sim, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 1.80 graus, 0.62 é nóis, Uno 864. Autorizado pouso na 10, que está seca, boa noite, 864. Informação Lima, aguarde um minuto para copiar o Wish Washington Farm. Lima, Azul 4082, desça para 2.000 pés, ajustamos 015, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2015, chamada estabilizado 4082. Provável que um pouco mais à frente vai precisar fazer um desvio à direita também. Azul 4082. Controle de Salvador, bom dia, 866200, informação Kilo, passando 170 para 170. Canal 6200, bom dia, só na identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Direto Duna na presença, descendo ao 050, Oxané 6200. Via roda do plano, 1 no mil pés, corredor axé, decola fechando a 7, primeira curva direita. Aciona 0113, controle 120, decimal 8. Correto, confirme o pátio, Fel B. 02 no Fel B para acionamento, torre 1895, altímetro 1015, o uísque eu informo, boa viagem. Graças, querido, um abraço. Voltando. Eu sigo a Fox, Fox Sierra. Estou com a pro um pouco à esquerda da rotatória devido à mesma estar encoberta, ok? Sim, reporte como visual com campo, Fox, Fox, Sierra. Passarei visual com campo, Sierra. 14, liberador. Ouro 864, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, lá por 5, 864. Solo, gol, 1556. Na escuta. Excelência, autorização, Galeão. Bono 556, formação em curso é Lima, autorizado Galeão, via rota do plano, Upper November 857, após Mousu, New de voo 360, saída Dael, Leda, Irumi, decola pistão 0, primeira curva direita, aciona 5413 e o controle 120 decimal 8. Aprovado 360. De Up é November 857 para o Galeão, conforme a rota do plano de voo. Perfil da Dael, Leda e Irumi, primeira curva à direita, decola da 10, 5413, transponde o controle 1208. 5413, correto, reporte pronto, gol no 556. Camarim pronto, estou no 07. Sua intenção é pousar no 0 ou pousar no 7? Confirme o vento, por favor. O vento 200 graus, 04 nós agora. Pouso na 17. Gente, sobrevoa a estrada do Coco e reporta na final da 17 o Papai Uniforme Fox Fox Serra. Tem conhecimento sobre a estrada do Coco? Afirmativo. Afirmativo. Reportarei na final então da 17 Fox Fox Serra. Gente, mantendo sobrevoo sobre a estrada do Coco, Fox Fox Serra. Mantendo sobre a vertical da estrada do Coco, Serra. Oi, Salvador, boa tarde, Xerá 62, 55.